choose message, pardon me, prosigo. Problema, vai ingressar na Star para Salvador, Mari, né? No seu caso. E posteriormente será vetorado para a final do exercício, ok? Nada, até a próxima. Chame o 251 alternando no 3325, mensagem 46. 6746 UFS, 6746. Comandante, o 46, via. Inicialmente vai completar via chegada Mari. E reportar na posição Duna. Confirmando a presença, autorizado o VAR direto Duna. Aguardando o início do vetor naquela posição para a pista 17. Ok, foram Duna, descendo para 1.0, que está autorizado. Guardando o vetor para 7, 67 para poder FS. Está confirmando descida para 2.000 pés com 1.012, no 012. 2.012, voando Duna, 67 para poder, obrigado.